007. Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida. Ainda te amo, eu sei, mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida. O táxi já está lá fora, sua ida é viagem sem volta. Não pense que eu vou chorar, tô nem aí, mulher, é o que não falta. Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho. Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é a única. Faz um coração aí, fala quem quer ser meu amorzinho. Eu tô querendo alguém pra me amar, mostrar pra ela que ela não é a única. Banda 007. Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida. Ainda te amo, eu sei, mas dessa vez sou eu quem vou querer distância da sua vida. O táxi já está lá fora, sua ida é viagem sem volta. Não pense que eu vou chorar, tô nem aí, mulher, é o que não falta.